Boa noite, Michael Schumacher está entre a vida e a morte. Entrar num comboio sem que o mesmo pare. E as alterações para o ano 2014 são alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e de coisas. São estes os componentes de Café Brasil, o espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, de segunda a quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. Antena Web Informação. Olá, caros ouvintes, boa noite. Michael Schumacher está em perigo de morte depois de um acidente ontem na estância francesa de ski de Méribel. O incidente deu-se pelas 10 horas e 7 minutos da manhã, na capital francesa eram 11 e 7, quando Michael Schumacher, que já esquiava fora da estância de ski de Méribel, chocou contra uma rocha. A pancada foi muito forte, embora tivesse capacete, o piloto alemão sofreu vários ferimentos, traumatismo craniano, no caso, com bastante gravidade. Ele foi inicialmente transferido para o hospital de Moutier, onde se encontrava consciente. Mas, à medida que os minutos foram passando, porque foi uma questão de minutos, o estado de Michael Schumacher agravou-se rapidamente. Uma hora depois, foi transferido de helicóptero para o hospital de Grenoble, onde foi imediatamente submetido a uma operação cirúrgica. Uma operação neurocirúrgica. Já se encontrava em coma, Michael Schumacher. Entretanto, hoje foi submetido a uma nova operação neurocirúrgica. O estado de Michael Schumacher é bastante grave e não se sabe até que ponto é que poderá ou não sobreviver e, mesmo sobrevivendo, que danos é que poderá ter este impacto. Recorde-se então que que isto tudo aconteceu na manhã deste domingo. Michael Schumacher, que foi campeão de Fórmula 1 7 vezes, 5 das quais entre 2000 e 2004. Ele que ficou para a história por vários motivos, desde a volta mais rápida na Suécia em 1990. Passando inclusive pelo facto de ser ele o único piloto até à data, creio que foi em 2002, o único piloto que acabou no pódio em todas as corridas do ano de 2002, do campeonato de Fórmula 1. Juntamente ele com o irmão, Ralf Schumacher, foram os únicos irmãos que conseguiram um mesmo pódio numa corrida. Ou seja, os dois ficarem entre os três primeiros, no caso, Michael Schumacher em primeiro e Ralf Schumacher em segundo. Só para finalizar, na altura em que o acidente se deu, estava o ex-piloto, o irmão, que de todas formas tem uma casa naquela região, encontrava-se com o seu filho de 14 anos. A qualquer momento, e já agora fica também esta informação, haverá, caso seja necessário, esperamos que não, um especial de informação sobre o estado de saúde. Aliás, haverá sempre um especial de informação caso haja alguma notícia relevante sobre este acontecimento e caso não se dê cerca, perto então deste novo serviço informativo amanhã às 8 da noite. Mas fica então esta informação: Michael Schumacher está em estado crítico entre a vida e a morte. Foi um jogo com muita fome de bola, mas sem golos, o que se viu ontem no estádio José Alvalade, no complexo Alvalade 21. Foram milhares os adeptos que se deslocaram até este estádio para assistir ao último grande duelo do ano 2013, a contar para a Taça da Liga, a fase de grupos da Taça da Liga. No final dos 90 minutos e depois de várias oportunidades de golo para as duas equipas, o jogo acabou empatado a 0 golos. Fabiano foi o destaque por parte do Futebol Clube do Porto, pelas defesas que fez, e por parte do Sporting, o coletivo destacou-se, já que continua a marcar também a sua diferença face à temporada anterior. É visível a diferença entre o final de 2012 e o final de 2013 para os Leões. Neste momento, Porto e Sporting estão empatados, porque foi o princípio da fase de grupos da Taça da Liga. Só em jeito de finalização, Porto, Sporting e também Benfica, que joga hoje contra o Nacional da Madeira, na Choupana, na Madeira, portanto, estas três equipas estão pela primeira vez empatadas, exatamente empatadas, no final do ano civil, no caso, ano civil de 2013. Este feito é inédito. Na Rússia, um atentado à bomba fez 18 mortos e cerca de 40 feridos em Volgogrado. A explosão deu-se numa estação de comboios e Oksana Zlanova é a bombista suicida apontada, ou é a suspeita apontada, ela que está ligada, e que é uma das vítimas, e que está ligada, ou que estava ligada aos radicais islâmicos, que prometeram desde já manchar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, os mesmos que a Rússia vai receber por ali perto, numa estância perto de Volgogrado. Para já, o que podemos avançar é que a segurança foi avançada, foi reforçada, aliás, e que, segundo várias testemunhas, que contaram algumas delas à Russia Today, a explosão foi tão forte que todos os que ali se encontravam pensavam que tinha explodido ou que se tinha despenhado um avião. Apesar de tudo, o número de mortes não foi tão grande como inicialmente se temia e se chegou a avançar. Foram para já, segundo informações que temos, 18 vítimas mortais e mais de 40 feridos nesta estação de comboios de Volgogrado. Já agora, as competições, os Jogos Olímpicos de Inverno, começam a 7 de Fevereiro. E por falar em comboios, engenheiros chineses descobriram uma forma de que possamos apanhar o comboio sem que o mesmo tenha de parar na estação. Tudo acontece porque há um sistema automático, uma plataforma onde se colocam os passageiros, e quando o comboio se aproxima, há uma outra plataforma que se acopla a esta plataforma onde estão os passageiros e que os leva para dentro do próprio comboio. Depois, esta mesma plataforma, e já com os passageiros nas carruagens, tal como desejam, esta plataforma é libertada. Os passageiros poderão depois sair, os que quiserem, e entrar também os que quiserem. Isto tudo vem, de certa parte, ajudar a que os passageiros possam levar menos tempo em viagens tão longas como de Pequim a Cantão. Há uma viagem que dura cerca de 8 horas, que poderia passar a durar cerca de 6 horas e meia, o que é uma, aliás, de 5 horas e meia, o que é uma diferença considerável. Digamos que esta é uma experiência que ainda não tem, apesar de tudo, enfim, não passou de um protótipo, mas há um vídeo bem ilustrativo do que é que se pretende neste sistema. Aparentemente, apesar de parecer complicado, vão avançando os engenheiros, que é mais simples do que aquilo que se pensa. Embora a questão de o comboio estar em andamento quando os passageiros entram pode causar, ao princípio, alguma estranheza. Falando ainda em viagens, mas estas mais calmas, a partir de Fevereiro, a União de Freguesias do Porto, aliás, do Centro Histórico do Porto, vai contar com um novo passe social. Este não vai servir para andar de autocarro, mas sim de táxi, e vai ser disponibilizado para os idosos. O passe vai custar 35€ e vai dar direito a qualquer, aliás, a 10 viagens para qualquer parte do Centro Histórico do Porto e desta união de freguesias. No caso, os idosos já terão que apresentar um documento identificativo e a respectiva documentação, então, para, enfim, de identificação para obter este passe social. Este passe vai estar em fase experimental durante meio ano, mas depois há a intenção de o implementar de forma definitiva. Há 10 idosos credenciados que vão beneficiar gratuitamente deste passe social. Ora, como disse, a partir de Fevereiro, a União de Freguesias do Centro Histórico do Porto vai contar com este serviço inovador, que é uma Tínhamos assim uma parceria entre esta entidade, a União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, e a Raditaxis, que possui mais de 440 veículos. Qualquer um deles pode ser utilizado por algum destes idosos com o passe social. A ideia é, por uma parte, resolver algumas ou facilitar algumas problemáticas resultantes das carências económicas e, por outra parte, incentivar a utilização do táxi. 2014 vai trazer muitas alterações ao Código da Estrada. São mais de 60, mas aqui deixamos-lhe algumas. Por exemplo, uma das mais importantes será a introdução de um novo conceito, as zonas de coexistência. Zonas que vão ser delimitadas pelas próprias autarquias em cidades e vilas. Vão ser colocadas em zonas residenciais, por exemplo, e têm como objetivo proteger os considerados utilizadores vulneráveis, ou seja, idosos, crianças, pessoas com deficiência ou então velocípedes, utilizadores de velocípedes, como por exemplo bicicletas. No caso específico, os automóveis não poderão circular a mais de 20 km por hora e os utilizadores vulneráveis terão à sua disposição toda a via pública. A circulação de ciclistas é também possível nas estradas a partir de 2014, desde que circulem pela faixa da direita. Poderão circular até, no máximo, sempre que a via permita, duas bicicletas, uma ao lado da outra. E a distância que os automóveis têm que manter dos ciclistas será de 1,5 metros de distância. Em caso de visibilidade reduzida, os ciclistas não deverão circular na via pública. Circular com, ou seja, seguir num automóvel com um tradicional auricular deixa de ser legal e pode ser uma questão multável. Terão que ser auriculares com deles, terão que ser, aliás, equipamentos com um único auricular. A taxa de álcool de gramo-litro no sangue também baixa para os recém-encartados, ou seja, com menos de 3 anos de carta, ou os profissionais de condução, dos atuais 0,5 gramas por litro de sangue para 0,2. Para os restantes, os que não são profissionais e têm mais de 3 anos de carta, a taxa mantém-se nos 0,5. Ou seja, no meia grama de álcool, aliás, meia grama de álcool por litro de sangue. Há também uma nova questão relacionada com acidentes. Para além dos habituais das pistas de álcool, ou seja, se o condutor consumiu uma quantidade superior ou igual ou superior à permitida, há também a obrigatoriedade agora de fazer despistes sobre o consumo de droga, visto que o mesmo também tem vindo a aumentar em Portugal. Da mesma forma que passa a ser obrigatório que as autoridades policiais informem os condutores que podem pagar as respectivas multas em prestações no caso de que as mesmas superem os 200 euros em causa. São algumas das medidas que os condutores poderão saber no site da Estado de Portugal, aliás, no site Notícias ao Minuto. O mesmo site disponibiliza um PDF onde se encontram todas as alterações, desde a mais simples à mais relevante, que vão entrar em vigor já nesta quarta-feira, a partir do dia 1 de janeiro de 2014. E para fechar o Antena Web Informação desta segunda-feira, dia 30 de dezembro, fica a saber que também a partir da quarta-feira, já que falamos em novo ano, há também um aumento anual das tarifas. Neste caso, a inflação aumenta 1%, ou seja, a média dos produtos vai aumentar 1% a partir do dia 1 de janeiro de 2014. Produtos e serviços vão sofrer alterações, mas nem todos. Por exemplo, o pão e o leite irão manter ou deverão manter o preço atual. Quanto à água, segundo as Águas de Portugal, apesar de não haver preços tão dispares consoante os concelhos, continuará a haver diferenças e é consoante essas diferenças que vai aumentar ou não a inflação. Também, também quanto é que vai aumentar. Mas há alguns preços que são universais, digamos assim. Por exemplo, em Portugal a eletricidade vai aumentar cerca de 2,8%, mas para os que recorrem à ajuda social, a tarifa vai manter-se segundo a inflação, ou seja, vai aumentar 1%. Quanto às bebidas espirituosas e aos charutos, vão sofrer um aumento bastante significativo de 5%. Nos serviços, voltando a este ponto, há alguns que se mantêm também inalteráveis, como por exemplo as taxas moderadoras. Vão estas mesmas manter o preço que tinham em 2013, assim como as portagens, que é um aumento que, aliás, que é uma estagnação que não se conhece desde 2010. Ou seja, em 2014 o preço das portagens vai manter-se exatamente o mesmo, aquele que era no ano de 2013. Há vários outros aumentos, há várias outras estagnações, mas estas são as mais relevantes. O ano 2014 vai encarregar-se de dar a conhecer aos consumidores que preços aumentaram e quanto, até porque tudo isto não passam de previsões. O comportamento dos mercados internacionais e da própria economia portuguesa interna vai ditar o aumento ou não destes produtos, não só no princípio, mas também ao longo do ano. Quanto a mim, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima noite na companhia então do Canal 1. Já de seguida, Lorival Lopes e Edith Petioni trazem mais uma edição de Vivendo com Otimismo. Boa noite e até amanhã.